fazer de novo, vai. É o Pop Life. Crocoboy, o animal digital da Amazônia. Acesse www.melodybrasil.com. A gente vai levar de uma picada, picada, picada. E o live está na área. Eu sou de um time que a família dá valor. O nome dele é Elite Futebol Show. Thank you. DJ Denilson, Ney Revolution e o Ramonzinho. Endoida, endoida, no Crocoboy endoida. Vem com o animal, curtir a nossa onda. Endoida, endoida, no Crocoboy endoida. Vem com o animal, curtir a nossa onda. Banda Charada, o segredo foi descoberto. Banda Charada. Dale, dale, a dentada violenta. Dale, dale, Crocoboy arrebenta. Dale, dale, a dentada violenta. Chegou, chegou, Crocoboy chegou, o animal digital, agora tá um show. Chegou, chegou, Crocoboy chegou, o animal digital, agora tá um show. Chega junto, vai começar o show de tecnologia, vem embora meu amor. Com DJ Fabinho e DJ Denilson, Ney Revolution e o Ramonzinho. Endoida, endoida, no Crocoboy endoida. Vem com o animal, curtir a nossa onda. Endoida, endoida, no Crocoboy. Dá-lhe uma dentada, meu animal! Fotomania. Meu pensamento vai longe te buscar. Traz as lembranças para mim, quero te encontrar. Um sentimento que não vai acabar. Fico louca pra te ver e te abraçar. Ela está de volta. Manda, Isso mesmo, Dudu. Denilson incomparável, Ney Revolution e DJ Ramonzinho comandam o animal Crocoboy. De novo, vai! Domando o nosso animal! Os DJs Denilson, Fabinho, Ney Revolution e DJ Ramonzinho! Eu sou o Bob Esponja, é o seu quadrado. Tô em Belém pra curtir a mulherada. O Patrick ouviu, que é o som anunciando. Bob Esponja, hoje tem show do Aguê! De novo, vai. Novo Pop Live. Vale, seja linda. Novo Pop Live. Vale, seja linda. Novo Pop Live. Vale, seja linda. Novo Pop Live. Vale, seja linda. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher da Pará. Vamos lá, vamos fazer de novo, vai. GC delas cantugas. Gira,

Anderson e Sávio, os jovens do Mix. É Paulo Arthur Produções, produzindo sucessos, e você sabe disso. Talha Dentada, meu animal Crocoboy. DJ Fabinho, Denilson Incomparável, Ney Revolution e DJ Ramonzinho comandam o animal Crocoboy. Vamos dividir uma casinha, numa cama dormir de dor.

DJ Júnior Vidal. Hoje eu vou falar pra tu.

animal. Eu tô esperando o filho teu. pessoal endoidou. Vai chifrar, vai laçar, evolução no meu Pará. Família Playboyzinhos é de Vila do Conde. Fabinho, Denilson Incomparável, Ney Revolution e DJ Ramonzinho comandam o animal Crocoboy. Você pensou que aprontaria ficar assim? Acesse www.melodybrasil.com.